Ao vivo? Opa, se tá ao vivo. Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace, está começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras ao vivo aqui no nosso canal. Por que está com restrição de idade? Não sei, tá? Peraí, vamos acertar isso aqui. Onde que tá isso aqui? Tô acertando isso daqui, tá? Tá aqui, ó. Pronto, não tá mais. É porque eu falo os palavrão, né? Mas estava antes. Antes não tinha. Eu não sei porquê. Eu não mudei nada. Vamos em frente. De novo. Saudações ao viverdes a todos. Eu sou o Conrado Cacace. Está começando mais um Periscatso. Live que vai até vocês todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal do YouTube. Deixe o seu like, o seu joinha, o seu thumbs up para que o YouTube goste mais da gente e divulgue mais o nosso trabalho entre os palmeirenses. A não ser que você seja egoísta e fale assim, não, eu quero o Periscatso só para mim. Não é assim, né, cara? Vamos divulgar. Vamos em frente. Você clicou no sininho já? Antes de ir em frente? Já clicou no sininho? Sininho também é importante. O sininho é aquele, né, vai dar o sinalzinho para você toda vez que tiver um vídeo novo, uma transmissão ao vivo. Hoje, por exemplo, a gente fez um drops no meio da tarde de indignação por causa da punição aplicada ao Felipe Melo. E a gente vai falar bastante deste assunto aqui no nosso canal. Um grande abraço a todo o pessoal que está chegando, que está participando da transmissão no chat. Grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia. Se vocês não escrevem no chat, eu acho que eu estou sozinho aqui. Eu se sinto sozinho, se sinto abandonado. Escrevam no chat, participem, conversem. Mas na hora de cornetar, cornetem com o que tem dentro da sua caixa craniana. Não com o que produz o seu fígado. Cornete com inteligência, cornete de forma positiva e não para... Ai, como eu estou bravo com o mundo. Se bem que ultimamente o Palmeiras não está dando muito motivo para o palmeirense ficar de cara azeda, né? Vamos falar sobre o jogo de sábado. Não foi lá um grande jogo do Palmeiras. Aliás, muito ao contrário, o Palmeiras passou um sufoco. Mas ganhou. E eu acho que é um pouco triste constatar, mas no fundo, só o que importa para a nossa torcida é o resultado. Então o time não está jogando lá essas coisas, está oscilando muito. Não jogou bem contra o Avaí, ganhou. Jogou bem contra o São Paulo, ganhou. Não jogou lá essas coisas contra o Ceará em casa, mas ganhou, graças ao Everton. E não tem tanta corneta. Tem, até tem. Não vai ter corneta? Impossível. Até na época da década de 90, né? Aqueles grandes times do Palmeiras tinha corneta. Na época da academia do Ademir da Guia tinha corneta. Então corneta vai ter sempre. Mas é resultado, cara. É impressionante como é resultado. E aí os técnicos são pragmáticos e tentam desenvolver esquemas com a máxima probabilidade de conseguir resultados e se preocupando menos com desenvolver uma identidade de jogo, algo, um trabalho que pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, como demorou no Liverpool, não aguenta. Porque precisa de resultado e precisa de resultado já. Então, se encaixa, se dá certo, se dá uma sorte que existe, como deu o Filipão ano passado. Rapidamente encaixou, deu o encaixe certo, deu a química certa, o Palmeiras foi campeão brasileiro. Agora o português encaixou certinho no Flamengo, deu a liga, conseguiu fazer os caras encaixarem. Às vezes acontece, não é a regra, né? Isso é ruim para o futebol, né? Isso é ruim para nós, isso é ruim para quem quer fazer algo planejado. E é por isso que o futebol brasileiro é sempre um negócio meio aleatório. É quem consegue fazer da liga. E se ninguém consegue fazer da liga, aí vence o menos ruim. Como aconteceu em 2017. Em 2017, aquele time fraco, aquele time ruim, feio de ver jogar, do Carille, foi campeão brasileiro. Acertou ali um período no primeiro turno, né? Deu a liga também, conseguiu fazer da liga. Aí no segundo turno voltou ao normal. Vocês lembram como foi o segundo turno de 2017? E aí eles tiveram que ganhar da gente no apito. Porque o Cuca tinha acertado o time e o time tá... ia passar os caras. Vocês não lembram do Neto dando chilique? Não vai dar! Nós vamos perder pro Palmeiras! E aí roubaram a gente. Então tá muito aleatório o futebol brasileiro. É um futebol que ainda é. Por isso que toma de 7 da Alemanha. Por isso que não encaixa mais uma grande seleção. É aleatório, gente. Não há planejamento. E se há planejamento, não existe um puto de um presidente que banque o técnico. E não existe porque tem pressão em volta de pessoas, de conselheiros, de torcedores, de organizada, que querem resultado agora, porque tem medo de ser zoado. Não pode ser zoado. Apareceu um termo essa semana que eu achei interessante: zoeirofobia. É tanta zoeira no futebol, tirar sarro, meme, WhatsApp. O nego tem medo de ser zoado. E aí põe pressão. E aí os dirigentes, ah, não, não, não, não vou permitir que os caras que votem em mim sejam zoados, né? Os caras que me garantem ali, os caras que são a base da minha gestão, né? Não podem ser zoados. Então, acho que no final das contas, o futebol brasileiro é muito infantiloide. É muito imaturo, é muito boboca. Desde dos presidentes até os torcedores que têm 12 anos mesmo, 10 anos, que esses podem ser. Esses não tem problema que sejam assim, né? O problema são os caras lá de cima, que são assim. Um grande abraço para o Marcos Vinícius, que fez o primeiro superchat da noite. Muito obrigado pelo superchat, porque é desta forma que vocês, todos vocês, demonstram apreço pelo nosso trabalho e apoio ao nosso trabalho, que requer um investimento constante, né? Isso não tem a dúvida. E que bom que você chegou para ver ao vivo, né, Marcos Vinícius? Logo após o Periscatso, vai lá e fique padrinho, boa, né? Tem que fazer aquele negócio, ó. Acabou o Periscatso, você que ainda não é, pô, agora eu vou ficar. Né? Então, o que que eu vou fazer agora? Acabou o Periscatso, desliga. Agora eu vou ficar padrinho. Finalmente, vou tomar vergonha. Tem uns caras que falam isso, né? Pô, Conrado, finalmente eu tomei vergonha, fiquei padrinho. Então, façam como esses e tomem vergonha também e virem padrinhos. Na verdade, é claro, só uma forma de falar, tem muita gente que precisa se organizar financeiramente para fazer isso. Então se organizem para tirar ali aqueles reais que, né, que no fundo, se você for numa balada, é uma cerveja, né? Tira uma cerveja do mês, de uma das baladas que você vai, coloca aqui no nosso canal, porque se 1.000 pessoas fizerem isso, a gente vai dar um salto muito grande. Isso é muito importante. Já são quantos padrinhos? 496. 496. Tá nessa. Sabe, na beirinha do 500, já faz um tempão. E a gente consegue fazer esse número aumentar. Mas ao mesmo tempo tem gente que está deixando, porque problemas econômicos, problemas, né, que não dá mais para dar R$ 10, R$ 5, R$ 15. Tem gente que esquece, tem gente que some. E aí a gente tem que ficar lembrando, e é chato fazer isso, eu não gosto. Mas faz parte, né? Essa é a natureza do nosso projeto. Então, o que a gente precisa de mais gente? Vamos lá. Antes de começar o assunto do. Na verdade, não, né? Vamos falar do jogo. Então, vou fazer assim: vou falar do jogo, depois vou falar do Felipe Melo e eu vou abrir para vocês. Só que antes de falar do jogo mesmo, eu vou dar o primeiro recado da noite. O primeiro recado da noite é o do Marcelo Nero. Escute e veja com atenção. Ei, você gosta de uma fotografia de qualidade, né? Bem feita. Você gostaria de registrar os momentos mais marcantes das pessoas que você ama? É, gostaria, né? Então você acaba de encontrar o seu fotógrafo palestrino oficial. É, o Marcelo Nero Fotografia é o novo parceiro do Verdazzo e veio com a proposta de ser o fotógrafo da sua família. Com criatividade, profissionalismo e equipamentos de primeira, ele vai contar a história das pessoas mais importantes da sua vida, seja para realizar um ensaio fotográfico, festas de aniversário, formaturas e até mesmo casamentos. O que você imaginar, o Marcelo Nero Fotografia realiza com qualidade. Ele é palmeirense fanático e vai adorar falar com você para fazer uma promoção especial. Se você for padrinho do Verdazzo, então ganhe um brinde exclusivo, hein? Mande um WhatsApp agora mesmo para ele pedindo um orçamento sem compromisso. 11 99 626 9162 e se surpreenda. Siga também o Instagram dele no Marcelo Nero Fotografia ou acesse o site marcelonerofotografia.com.br. Marcelo Nero Fotografia, o fotógrafo da sua família. Muito bem. Espero que vocês tenham anotado aí o telefone do Marcelo Nero e liguem para ele quando você tiver um evento para fotografar. Palmeirense, competente, deu para ver ali na, né? Na amostra aqui no nosso slideshow. E dá para ver também no Instagram dele que tem mais possibilidades, né? Mais fotos, mais tipos de trabalho diferente. Então vale a pena você que precisa de um fotógrafo profissional para registrar o seu evento, contar com os serviços de um palmeirense, né? Marcelo Nero, um grande abraço. Ele que é padrinho do Verdazzo também e que está confiando na nossa comunicação para crescer os seus negócios, prestigie. Muito bem. Deu eco na propaganda? Depois eu faço de novo no final. Mas vamos lá. A pergunta do Dani Lopes: tem visto algo em relação ao Gabriel Veron? Que cacho de pergunta é essa? Eu tenho visto algo. O que que você quer saber? Se eu tenho assistido os jogos dele? Tenho. Que mais? Faz a pergunta direito, Zé Mané. Bom, vamos lá, vamos para os assuntos. Vamos para o jogo primeiro, né? Jogo: Palmeiras e Ceará. Jogo ruim. Por quê? O Palmeiras achou o gol muito cedo. Eu não sei se isso foi bom ou se foi ruim. Até agora eu não sei. Aliás, como eu fiz a narração do jogo no último sábado, quando a gente faz a narração, a gente perde aquela visão periférica, né? Aquela visão mais ampla do gramado. A gente tem que ficar um pouco mais de olho na bola. E aí eu não gosto de ter que fazer isso, porque aí a gente perde a nossa principal característica, né? Eu sempre gostei desde criança, quando eu aprendi a ver jogo em estádio, a olhar o campo de forma ampla, não só a bola como a maioria das pessoas faz, né? Mas quando você está narrando, quando você está nessa função, isso acaba sendo um pouco mais difícil. Então, assim, a minha compreensão, a minha leitura do jogo de sábado ficou um pouco diferente do que eu costumo fazer. Tchau, Dani Lopes. Tchau, trouxa. Cada um, né, que aparece aqui. Mas por que que eu falo que eu acho que eu não. Que eu não sei se foi bom ou se foi ruim o fato do Palmeiras ter feito o gol rápido. O Palmeiras fez uma partida muito ruim depois do gol. Vinha jogando até que razoavelmente bem, até fazer. E depois diminuiu o ritmo, se mostrou um pouco desinteressado. E como é que a gente mede isso? O deslocamento dos jogadores é em menor intensidade, a distância entre eles aumenta, os passes acabam tendo que ser mais forçados. E o Palmeiras dá aquela impressão de que pode resolver, pode marcar o segundo gol a hora que quiser. Foi mais ou menos o que aconteceu no jogo contra o Internacional na Copa do Brasil, né? Fez 1-0, eu falei, beleza, 1-0. Só que naquele jogo 1-0 era ruim. 1-0 era um resultado que dava margem ao jogo da volta ser extremamente arriscado, como foi e como a gente acabou sendo eliminado. No caso do jogo de pontos corridos, terminou 1-0, 3 pontos já era, né? Mas isso não justifica. Porque o Palmeiras poderia ter tomado gol de empate. O Palmeiras tinha que ter tentado ampliar o placar com a mesma intensidade com que chegou ao primeiro gol, para aí sim dar aquela controlada, né? Tava calor, tava quente, tudo bem, não interessa. Precisa dar uma descansada? Beleza, mas o Palmeiras descansou até o fim do jogo. Não, aí não, né? Aí não dá. E a gente cantava essa bola durante a transmissão. Então, o Palmeiras chegou ao gol. O Palmeiras identificou, né, um problema no time do Ceará, que era o lado esquerdo da defesa deles, que estava jogando com o lateral direito improvisado na esquerda, e o quarto zagueiro, o cara muito fraco, né? Se bem que não jogou mal o tal do Eduardo Brock, quarto zagueiro, que é, sei lá, o quarto, quinto zagueiro na hierarquia lá do elenco do Ceará. Então, mas o Palmeiras tentou muito pelo lado direito do ataque e foi nas costas do tal do Cristóvão, que é o lateral esquerdo improvisado, que saiu o gol, né? O Mike fez a jogada, cruzou por baixo. O Felipe Melo estava fechando como centroavante. Isso foi muito interessante de identificar na jogada. E não foi uma jogada que era uma jogada de escanteio, de falta, de bola parada, que ele estava ali na área para cabecear. Ele subiu para apoiar. Foi uma jogada que começou com o lançamento do Bruno Henrique lá do meio do campo. E o Felipe Melo fechou como elemento surpresa e quase fez o gol. O Valdo, que era o zagueiro central do Ceará, rebateu para frente. Aí o Zé Rafael chegou, empurrando. Foi mal. E abriu o placar. Tem uma câmera que pega por trás do gol do Everton, e aí ela tá bem, zoom bem adiantado, né? Então parece que você tá ali no meio do campo enxergando a jogada. E tem um zagueiro do Ceará, eu acho que é o Samuel Xavier, que ele começa, que a hora que o Zé Rafael equilibra o corpo para bater, ele corre pro lado direito dele, para cobrir o canto direito, e o Zé Rafael bate no canto esquerdo. Aí teve os flamenguistas, os noia do Flamengo, que eles falaram que os jogadores do Ceará estavam comprados e que o cara saiu da frente para não atrapalhar o gol do Zé Rafael. Puta, o cara nunca jogou bola na vida dele, né? Pô, o cara tá vindo de frente, tem 7 metros o gol. É que nem o goleiro que arrisca o canto. Né? Ele correu por quê? Porque o Zé Rafael deu a dica de que bateria no canto direito do goleiro. E aí ele endireita o pé, pega de chapa, né, e tira. Ele já vê o cara começando a correr, aí ele muda o canto e toca ali onde estava aberto. Deu tempo de fazer isso. Então é só ter jogado bola para saber isso, né? Então esses idiotas da torcida do Flamengo que ficam aí... É tudo orquestrado, né? Isso é tudo orquestrado, isso aí. Inclusive tem gente da mídia fazendo isso. É, eles querem, de alguma forma, deslegitimar a campanha do Palmeiras como se a campanha deles não fosse ótima. Como se eles não tivessem 8 pontos na nossa frente. Eles estão se borrando de medo do Palmeiras. Isso dá um certo prazer, né? Nossa campanha, neste momento, é um ponto melhor que a do ano passado, nesta mesma rodada. A gente está com 60 aí, 63? Ano passado, na rodada 30, a gente tinha 62. E fomos campeões com larga margem, com 8 pontos de folga. Então nossa campanha não é ruim, né? Mas enfim, o Palmeiras acabou tomando sufoco do Ceará. O Ceará veio para não perder de muito. Porque o Adilson Batista, ele poupou 3 ou 4 titulares, mais 2 ou 3 que eram desfalques obrigatórios. Então o Ceará estava com um time mistaço. Por que que ele pensou assim? Ele falou assim, olha, eu já tenho 2 ou 3 desfalques mesmo. Então eu vou perder o jogo. Para que que eu vou desgastar meus jogadores mais importantes se eu estou lutando contra o rebaixamento e preciso deles inteiros na próxima rodada? Então eu já vou perder aqui mesmo. Então eu não vou matar meus jogadores, eu vou poupar. E veio para perder de pouco. Só que, quando acabou o primeiro tempo, que o Everton já tinha pego o pênalti, e o Valdo perdeu um gol feito na risca da pequena área, o canto inteiro à disposição, até porque você está no canto, o goleiro tem que se posicionar. O Everton estava no meio do gol. Ele estava na risca da pequena área, sem marcação. E testou, buscando ali o canto esquerdo e errou. É. Então foram duas chances claríssimas. Aí eles foram para o intervalo e falaram, opa, dá para empatar esse negócio, hein? Dá para empatar, dá até para virar. É só jogar bola. E aí no segundo tempo ele colocou o Ricardinho, volante titular, que é volante meio, uma espécie de volante meia, tipo o Bruno Henrique, né? E colocou o Thiago Galhardo, que para mim é o melhor jogador do elenco do Ceará. Ele joga muita bola, esse cara. Eu não entendo como ele não emplaca num time grande. Esse Thiago Galhardo, ele teve até uma chance no Vasco. E não vingou, né? É, porque ele teve problema de relacionamento lá com alguém. Alguém que manda. E o Ceará tomou conta do jogo. Encurralou o Palmeiras. O Palmeiras, em certos momentos do segundo tempo, recuperava a bola e dava a bica para o campo de ataque e não tinha ninguém, como se fosse um time pequeno. E o Ceará encurralando o Palmeiras como um time grande. E aí apareceu o Everton, né? Que partida do Everton. Para você que não viu o Marcos, é interessante isso, né? O tempo passa tão rápido que tem gente que não viu o Marcos, ou que viu assim só o finzão da carreira do Marcos, e que não pegou o Marcos entre 99, né, quando ele assumiu a titularidade de vez, e 2000 e até 2005, 2006, até 2008, ele era todo jogo um milagre. E tinha jogo que era vários milagres, até porque ele jogava em times muito ruins. Por isso que o Marcos é um monstro, um fenômeno. E ele só não foi maior, mais gigante ainda, porque eu estimo que, sei lá, um terço da carreira dele, ele tenha ficado lesionado porque ele se arrebentava. Ele se arrebentava de fratura, não é de lesão muscular, não é de ai minha coxa. Ele tinha fraturas porque ele se arrebentava, porque ele ia, rachava os caras embaixo e se quebrava inteiro. Então ele tinha fratura na mão, fratura no braço, fratura na costela. Vivia se quebrando. Marcão, né? Puta goleiro. E o Everton teve uma noite de Marcos. Claramente ele teve uma noite de Marcos. E salvou o Palmeiras. Garantiu os 3 pontos do Palmeiras. Eu acho que foi um jogo para muita corneta. Mas como o Palmeiras ganhou, as cornetas estão calmas. É, por que o Palmeiras é tão irregular, né? Por que que faz um jogo ruim, depois faz um jogo bom, depois faz um jogo ruim? Porque o Mano acabou de assumir. São 13, 12, 13 jogos. Isso vai acontecer. Ah, mas o português, com 12, 13 jogos, o time já estava voando. Acontece, mas não é a regra. Aconteceu com o Filipão também. Não é a regra. A regra é isso, é oscilar. Assim que o cara assume. Então a gente só vai poder cobrar padrão de jogo, time desenvolvido, time com confiança, no ano que vem. Essa foi a escolha da diretoria esse ano. Deu all-in, né? Vai que dá. Pode até dar. O Flamengo pode tropeçar dois, três jogos aí? Pouco provável, mas pode. E aí o Palmeiras tem que ganhar todos. Qual a chance disso acontecer? Os sites aí de estatística estão estimando em 95 para o Flamengo e 5 para o Palmeiras. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é essa chance do Palmeiras ser campeão. 5%. Então, 5% é chance, né? 5 pode virar 100. E 95 pode virar 0. Só não pode inverter quando tiver 100 e 0 mesmo, né? Quando tiver 100, acabou. Então, enquanto tem. Como é que o cara fala lá? Quando tem bambu, tem flecha, né? Então é isso. Então o Palmeiras oscilou mais uma vez. Alguns jogadores inconstantes. Gustavo Scarpa não fez uma partida individualmente boa. Felipe Melo foi bem mediano, bem, né? Bem abaixo do que a gente sabe que ele pode fazer. Daverson, né? Daverson que ameaçou, né, entrar nos eixos, voltou ao normal, voltou a ser o Daverson, cemitério de jogada. E o Vitor Hugo, né? Que partida horrível do Vitor Hugo. Que partida horrorosa que fez o Vitor Hugo. Daquelas pra. Eu não gosto de falar que é partida pra esquecer, é partida pra lembrar. Pra não fazer igual. Mas acontece, o Vitor Hugo tem muito crédito. É um dos grandes zagueiros do Palmeiras no século XXI. E talvez da história, né? Tem tudo ainda para escrever uma história muito legal no Palmeiras. Acho que ele tem muitos anos de Palmeiras pela frente ainda. Mas essa não. Essa partida contra o Ceará pode botar ali no, na listinha das piores partidas dele. E tudo bem, vamos em frente, né? Vamos lá. Antes de. Ah, bom. Finalizando aqui o rascunho. Que rascunho, cara? De onde eu tirei a palavra rascunho? Antes de finalizar aqui o resumo da partida, eu acho que a gente tem só que esquecer o Flamengo. Esquece o Flamengo. Passou o Ceará? Com quem que a gente joga na quarta-feira? Vasco da Gama? Foco no Vasco. Foco no Vasco da Gama. Ponto. Não adianta nada a gente ficar falando de cheirinho, de Flamengo, que os caras brigaram, porque ganharam do Corinthians, porque Ninho, porque o português, porque o Gabigol, o Gabicelha, né? Porque aquele é Gabicelha. Porque o Bruno Henrique deles, né? Não, o nosso. Que adianta a gente ficar falando dos caras se chegar ao nosso jogo a gente não ganha? Não adianta nada. Então acho que a gente só tem que falar de Flamengo quando passar a rodada 35. Daqui 5 jogos. Porque o jogo da rodada 36 é contra eles. Aí sim a gente vai pensar em Flamengo. Aí a gente vai ver quantos pontos tem de diferença e o que, que a gente tem que fazer para ganhar o jogo deles. Porque eles estão jogando bem. Hoje, até lá, muita coisa pode mudar. O futebol é dinâmico. As coisas mudam muito rápido no futebol. Esta é uma verdade que se repete todo ano. Nada, nenhum ano termina com o mesmo panorama que começou. Nenhum semestre, nenhum trimestre termina exatamente com o panorama que parecia ter no começo do trimestre. Então, um fato novo, uma novidade, uma mexidinha muda toda a história. No futebol é assim. Então, vamos fazer a nossa parte. Focar no que a gente precisa fazer para continuar ganhando pontos. Porque a hora que eles perderem, se a gente não tiver perdido mais, aí tudo bem. Se a hora que eles perderem ponto, a gente já tiver perdido mais 2, 3, 5 pontos pelo caminho, não adianta nada. Certo? Jailson Mendes, não é impossível esquecer o Flamengo. Ontem eu assisti a Fórmula 1. Então se você gosta, problema seu. Agora aqui a gente está pensando em não colocar pressão demais nos jogadores do Palmeiras e não fazer os nossos jogadores perderem o foco. Então é por isso que a gente fala foco no Vasco. Esquece a porra do Flamengo. Esquece a merda do Flamengo. E foco no Vasco. Vamos! Tem o seguinte. Quarta-feira, jogo do Vasco, transmissão Verdazzo com o maior narrador de futebol deste país, que é Bruno Zaniolo. Estará de volta. Acabou a chinelagem, né? Ele chinelou só no fim de semana. Acaba o chinelo do Zaniolo. Ele volta na quarta-feira. Aí eu vou ficar só comentando, né? Né? Narrar, quebra o galho ali, né? Acho que nem isso. Nem quebra o galho. Vamos em frente. Tem aqui um recado aqui para vocês. E eu vou falar muito sério aqui para vocês. Usem esse serviço. Tudo bem que a agenda dele tá lotada. Que ele não para de receber pedido. E é mais uma demonstração de que é um negócio é sério e é bem feito e é caprichado e vale a pena. Tô falando desse cara aqui, ó. Da palestra custom. Ah, de novo essa conversa? Não, cara. Isso aí é o seguinte, isso aí. Às vezes você nem dá bola, mas você tem perto de você uma situação que você pode resolver com os serviços deles. É só você lembrar, você puxa pela memória, tem lá um familiar, tem um conhecido, tem alguém ali que tem um carro que dá para levar na palestra custom. Que dá não, que precisa levar na palestra custom. Porque o carro já está destruído, está detonado. E está lá desvalorizando cada vez mais. Ocupando espaço, né? E você não sabe o que fazer, ó, ferro velho também não compensa. O que, que você faz? Recupera o carro, meu! Recupera o carro, ou você vai passear, ou você vai brincar, ou você vai se divertir com um carro novo, ou você vai investir e vai ganhar bastante dinheiro. Por quê? Porque carro clássico, revitalizado, vale muito. Então, o preço que você vai pegar na venda desse carro é muito maior do que o que você vai ter investido para recuperar ele. Ou faz a conta aí, ou está sobrando dinheiro para você. Não tá, né? Sempre bom fazer mais dinheiro. Então aí você usa o serviço da palestra custom. Olha só o que ele faz com uma Kombi velha detonadona. Faz virar a Porcombi. A por Kombi, a Kombi palmeirense, verde e branca, bonita. Ó, essa Kombi aí deve ser 82, 83. Olha o interiorzão dela, todo verde e branco. Olha o capricho, né? E aí faz tudo, né? Suspensão, motor, funilaria, tapeçaria. Olha o fusquito. Olha a camisa do centenário aí. Coisa linda, né? E é palmeirense, gente. É palmeirense. É gente palmeirense. É Palestra Custom, ou vai ser o quê, corintiano? Palestra Custom. Você vai ligar pro Evandro. O telefone tá aí embaixo. 017-99-632-1167. Vai falar com ele. Vai falar assim, ó. Conrado, lá do Verdades, me deu uma ideia. Eu tenho aqui um carro assim, assim, assim. A gente pode fazer tal, tal coisa com ele. E aí ele vai te passar o orçamento. Você vai falar, pô, se eu soubesse que era só isso, eu tinha feito antes. Entre em contato com a Palestra Custom 017-99-632-1167 ou pelo e-mail palestracustom@outlook.com. Para conhecer mais os trabalhos da Palestra Custom, acesse o Instagram, instagram.com/palestra_custom. Valeu, Evandro, meu amigo Evandro, presidente mundial da Palestra Custom. É isso aí. Pois é. Aí hoje teve palhaçada de novo, né? Que palhaçada que teve? Felipe Melo saindo do jogo contra o Santos, que o Palmeiras perdeu, jogou mal. A oscilação que a gente acabou de falar, né? Já na escada, já descendo a escada, então fora do campo de jogo. Num local onde deveria haver isolamento da torcida, como tem no Allianz Parque, só que naquela pocilga lá no litoral não tem. Aí os jogadores do Palmeiras foram hostilizados, até normal, e o que, que o Felipe Melo fez? Meteu-lhe dois dedos, mas dá passagem, não é que ele ficou ali batendo boca. Pô, ele tava passando, descendo a escada já fora do campo de jogo, e meteu-lhe os dedos, ah, vai. A diretoria do Santos fez a denúncia para o STJD. Tipo, ai, ofendeu o meu torcedor. O educadinho do meu torcedor. E STJD. Imagina o time dos caras, né? Opa! O Puninho Palmeiras. E aí, deram 5 jogos para o Felipe Melo por causa disso aqui. 2 dedos médios. Para eles, configurou um gesto obsceno. Vamos começar a entender a palavra obsceno. Obsceno. Eu não consigo entender aonde dedos são obscenos. Nem mamilos são obscenos. Quanto mais dedos. Os mamilos são polêmicos. Mas os dedos não são obscenos. Isso eu tenho certeza. O que é obsceno é se ele abaixar o calção e mostrar os documentos, né? Balançar os bagulhos para eles, aí é obsceno. Agora, mostrar o dedo pode ser mal educado, pode ser um gesto grosseiro. Mas não é obsceno. Desculpa. Não é obsceno. Isso aí é conversinha para boi dormir. E pretexto, né? Olha o escudo que tem ali na camisa dele. Se ele ainda tivesse trancinhas rubro-negras, né? Então, esse tribunal, Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, cuja sede fica no Rio de Janeiro, é uma pantomima, é um desplante, é uma palhaçada. Os caras gostam de holofote. Reta final de Campeonato Brasileiro, todo ano eles inventam coisa para aparecer. Eles gostam de que haja cobertura ao vivo dos sites, dos meios de comunicação, para depois ir mostrar lá para os parentes deles. Ó, apareci na televisão, julguei o Felipe Melo. Então são subcelebridades, ou nem isso, aspirante a subcelebridade, cujo objetivo não é fazer o trabalho, né? É aparecer. Aparecer e contar vantagem para os amigos. e se sentir importante em alguma coisa. Alguns até aproveitam essa visibilidade para se candidatar a cargos públicos, no legislativo, né? É um circo. E é impressionante como o peso contra o Palmeiras é diferente. Ah, não, mas você está sendo parcial, porque você é clubista. Não, sou clubista, sou parcial. Mas quantos jogos pegou o Mister que fez a mesma coisa? Tem foto. Quantos jogos pegou o Mister? Quantos jogos pegou o Guerreiro, que pegou ali nos balangandã dele e chacoalhou ali para a torcida lá? Quantos jogos pegou o Guerreiro? É, vários outros exemplos aí, né? Recentes. Quantos jogos pegaram? É, parece que teve um caso contra o Flamengo, né? Que acho que o Paquetá e mais não sei quem saíram na mão, né? E pegaram 5 jogos. Igual o Felipe Melo. Então quer dizer que o cara brigar com o companheiro de equipe de sair na mão é o mesmo peso do cara, na passagem, fazer isso aqui, um negócio que durou 1 segundo, o gesto dele. 1 segundo. Foi um gesto assim que foi de passagem. E aí ele já some da câmera. É, 5 jogos. Então, assim, se não tá óbvio para todo mundo que esse julgamento foi dirigido, que o senso de justiça foi paspica, eu não sei o que pode estar, né? É, o que pode deixar mais claro. Eu tive algumas reações, eu vi, né, algumas reações de torcedores do Palmeiras. Tem uma ala da torcida do Palmeiras que não consegue separar o jogador de futebol Felipe Melo da pessoa Felipe Melo. E o Felipe Melo é um cara que, fora de campo, é um cara polêmico, ele tem opiniões fortes, inclusive políticas, e nesse cenário que a gente vive hoje, né, da política, de intolerância de parte a parte, quem não está do meu lado é meu inimigo. Inclusive inventaram até a figura do isentão, né? Quem não toma partido de nenhum dos dois lados é inimigo de todos. Esse está mais fodido ainda. E o Felipe Melo, ele é simpatizante declarado de um dos lados, do lado direito da história. Do lado à direita da história, apoiador do presidente, que é também uma figura muito controversa, que desperta sentimentos extremados, tanto para bem quanto para mal. E o Felipe Melo acaba carregando essa mesma carga. E muita gente da nossa torcida criou ojeriza ao Felipe Melo por causa disso. Não consegue separar. O que é uma pena. Eu tenho restrições ao que o Felipe Melo faz fora de campo, às vezes. O episódio do Cuca, em 2017, para mim, eu nunca vou esquecer. Então a gente sabe do que ele é capaz de fazer. Ele não é nenhum santinho. Felipe Melo não é nenhum santinho. Jogando bola, ele está alternando partidas muito boas com partidas bem displicentes. E às vezes até limitado fisicamente. A gente não sabe se é displicência ou limitação física. Mas enfim, ele não percorre os espaços que precisa percorrer. E aí entra o veneninho, né? Dos detratores, de quem não gosta da pessoa, que aí já começa a ligar uma coisa com outra. Ah, tá vendo? Tá roubando o Palmeiras. Então tem que ter muito cuidado para ser justo para julgar o Felipe Melo. No nosso julgamento interno. Então teve gente que aproveitou isso daí. Tá vendo? Diretoria do Palmeiras tinha que punir esse cara. Peraí. Palmeirense exigindo que a diretoria puna o Felipe Melo porque Os vagabundos do STJD fizeram o que sempre fazem contra o Palmeiras. Eles querem usar essa vagabundagem dos caras para ficar contra o nosso jogador. O nosso jogador é vítima. Você me desculpa. Ah, ele meteu o dedo. Se ele tivesse recebido um jogo de suspensão, eu tava ok. Tô de acordo. Um jogo me parece justo porque ele deu brecha, ele cometeu um ato hostil, um ato grosseiro. E um jogo, para dar exemplo, punição, né? O Código Brasileiro de Justiça Esportiva é uma piada. Se você for ver ali a escala de punições para uma infração e para outra infração, não há coerência. Então começa pelo código, mas mesmo a interpretação do código é patética por parte desses auditores, porque ela está vinculada primordialmente à camisa do cidadão que está sentado lá no Banco dos Réus. É uma palhaçada. Não tem a menor dignidade aquele órgão. Eles chamam de tribunal. Tribunal é uma palavra sacra. Tribunal é uma palavra, né, no ambiente democrático. É um dos pilares da nossa sociedade. A palavra tribunal deveria ser sagrada. E eles fazem isso com um tribunal. Eles que deviam ser presos pelo que fazem com uma instituição tão importante de um dos três poderes, né, dessa nossa república federativa. Mas enfim, puta, eu tiro, ela volta. Se você se comporta, senão eu tiro de novo, tá? Fica de boa aí, senão eu tiro de novo. Eu já tirei você umas 500 vezes, você vai, faz outro e volta. Mas tá bom. Se comporte, senão vai ter mais trabalho de novo. Nós dois, né? Eu de te tirar e você de voltar com outro. Saco? E aí? O que a gente faz sem o Felipe Melo? Bom, Thiago Santos, toda vez que tem entrado muito bem. Contra o Botafogo, ele foi melhor em campo, disparado. Jogou o jogo inteiro. E contra o São Paulo, ele entrou muito bem, né? No segundo tempo, metade do segundo tempo, jogou muito. Mas a gente sabe que o Thiago Santos, talvez tenham sido os momentos muito bons dele, mas a gente sabe que ele não é tudo isso. Ele marca muito bem, mas na hora de ajudar na saída de bola, ele tem algumas deficiências, né? A gente sabe disso. Por outro lado, quais são as alternativas? Parece que o Ramires está ficando à disposição do Mano Menezes, mas está sem ritmo de jogo. Por coerência, se o Luiz Adriano, que já estava disponível para o jogo passado, não foi nem relacionado, acho pouco provável que para esse jogo contra o Vasco o Ramires seja escalado de titular. Talvez até ele seja relacionado para o banco, por necessidade. Mas aí ele vai ter que decidir se ele vai entrar com o Thiago Santos ou com o Matheus Fernandes ou até com o Jean, que está com ritmo de jogo. Jean aí sim jogando na dele, por dentro, né, de volante. Ou o Ramires. Então quem será que vai jogar ao lado do Bruno Henrique? Ah, se jogar com o Thiago Santos, o meio de campo é muito pesado. Não concordo. Não concordo. Tanto que contra o Botafogo, o Thiago Santos mostrou que ele tem muito mais mobilidade do que o Felipe Melo. Mostrou e mostrou muito bem. Né? Chegou até lá na frente, tabelando e fez um golaço. Então, não concordo com essa avaliação de que... as pessoas confundem muito, né? Quando o cara é muito marcador, ele é brucutu e pesadão. Não é, cara. Não é. O Pierre. Lembra do Pierre? O Pierre era levinho. E era um puta marcador. E batia. Então, tem uns conceitos tão arraigados na cabeça do torcedor, né? Que, bom, cada um vê futebol de um jeito, né? Chega de Flaprés, né, Brunão? É isso aí. Vou dar mais um recado aqui para vocês. Para você que sonha em morar perto do Palmeiras. Vou falar para vocês, morar ali na Pompeia, na Vila Romana, na Água Branca, em Perdizes, é uma delícia. É muito gostoso você saber que você está ali na região. Porque lá é diferente. Lá quando tem jogo do Palmeiras, é gol do Palmeiras, é rojão toda hora. E o contrário também, né? Quando os inimigos estão jogando e tomam gol, rojão, festa. Gritaria, você que mora em bairro que é tudo distribuído, que é neutro. Aquela gritaria de corintiana, né? Lá não tem. É uma beleza, é uma maravilha morar perto do Palmeiras. Tem corintiano que mora lá perto? Tem, mas ó, tudo quietinho. Eles sabem, né, que eles estão em minoria. Acho que é o único lugar, inclusive, da face da terra onde corintiano é minoria, né? Essa praga. Mas é isso de uns anos pra cá, né? Porque até os anos 70, Palmeiras e Corinthians meiavam torcida. Não sei se vocês sabem disso, viu? Palmeiras e Corinthians era pau a pau a torcida. Até começo da década de 70. Aí com aquela história do jejum do Corinthians e a mídia da época, né? Glamourizou a torcida do Corinthians. E aí que eles começaram a ganhar corpo. E aí coincidiu com o Palmeiras entrando na draga. E eles começaram a ganhar título. E o Palmeiras passou a não ganhar nada. Aí a torcida deles cresceu de forma absurda. E a nossa chegou a ficar menor até que a do São Paulo. Agora a gente já está revertendo isso de novo, felizmente. Mas eu estava falando de morar ali perto do Palmeiras, né? A chance está aqui. Principalmente para você que está começando a construir sua vida profissional. Já tem ali aquele primeiro cascalho já guardado para dar a entrada. E estava esperando uma chance. Esta é a chance. Beleza? Apartamentos compactos, o valor é bem compatível. Se eu fosse você, eu ligaria para a Reconstrutora e falaria com o André Mauro e pegaria algumas dicas de como ser um dos proprietários desses apartamentos. 999-584-504. Vou repetir, 011-999 584-504. Vamos lá. Perguntas. Vai, vou botar vocês aqui. Pronto. E seja um padrinho do Verdazo. Acesse www.verdazo.com.br/padrinho. Né? E torne-se um padrinho. Né? Quando acabar aqui. Quando acabar aqui. Você vai lá, finalmente, né? Você vai lá, ah, vou tomar vergonha na cara e vou, como dizem aí os novos padrinhos. Façam igual. Né? Olha lá, o Marcos Rocha perdeu a posição mesmo, hein? Tenho algo para te dizer. O Marcos Rocha vai ser titular amanhã. Amanhã não. quarta-feira. Eu acho, né? É, o Mike... O Mano... Assim... O Mano deixou bem claro isso na entrevista. A não ser que eu tenha entendido de forma errada. Mas, pelo que ele falou na entrevista pós-jogo, Marcos Rocha é titular, azaço. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui alguma pergunta. O Marcos Biancardi está de volta, né? Tomou um ganchão, né? Sabe o que acontece? Você está num dos grupos, está no grupo 1 de padrinhos. E a gente tem moderadores que são do grupo 2, que às vezes nem sabem que você é padrinho. E aí você fala uma besteira, a paciência é muito menor, né? E você é corneteiro, você sabe que você é corneteiro, levou um ganchão mesmo. E aí teve que, né? Me desbloqueei aí. Tá bom, desbloqueei. Mas vai com calma, senão vai levar gancho de novo. Pessoal chegando agora, dando boa noite, né? Tá no finzinho já, hein? Mas ainda dá tempo. O que mais? Ó, o Marcel. Marcel sempre faz umas perguntas legais, né? Olha só. Dos 4 jogos que temos como visitante, Vasco, Bahia, Fluminense e Cruzeiro, qual o mais difícil? Acho que o Cruzeiro. Até porque vai ser na última rodada e eu tenho convicção que eles ainda vão estar naquela de brigar para não cair. Então, eu acho que vai ser um jogo bem chato. Se a gente estiver brigando pelo título ainda, né? No último jogo. Então, vai ter muita pressão em cima dos jogadores do Palmeiras. Pressão em cima dos jogadores do Cruzeiro. Mala branca do Flamengo. Absurda mala branca do Flamengo. Agora, se o Flamengo, se na última rodada o Flamengo já for campeão, aí não vai ser um jogo difícil, né? Aí também não interessa, porque a gente já vai ser vice-campeão, né? Acho pouco provável que o Palmeiras seja ultrapassado pelo Santos, muito menos pelos outros. Então não sei, tudo depende de como vamos chegar, né? Mas na teoria, eu acho que o do Cruzeiro, desses 4 que você mencionou, é o mais difícil. Agora, me lembra de um episódio que aconteceu. Foi quando? Faz uns 5 ou 6 anos. 7 anos, talvez. Quando o Atlético Mineiro teve a chance de rebaixar. Naquela época, 2011, 2012, né? 12 não. 12 foi a gente que caiu. Acho que foi 11. Não lembro. Exatamente o ano eu não lembro. Mas era naquela época que tinha clássico na última rodada. Foi 11, né? A gente jogou com o Corinthians no Pacaembu na última rodada. Eles foram campeões. Acho que foi 11. E era uma época que a CBF marcava, por causa de medo de marmelada, né? De entregar o jogo ou de escalar reserva, porque já está sem interesse. Então ela marcava os clássicos regionais para a última rodada. E aí marcou Atlético e Cruzeiro para a última rodada. Acho que foi nesse mesmo dia que teve Corinthians e Palmeiras no Pacaembu. E o Vasco estava jogando, acho que com o Flamengo no Rio. E o Vasco precisava ganhar e o Corinthians precisava perder. O Vasco ainda podia virar o campeonato. Se o Galo ganhasse do Cruzeiro, rebaixava o Cruzeiro. E o Cruzeiro enfiou 6-1 no Galo. Eu acho que essa é uma das maiores vergonhas da história do Atlético Mineiro. Perder a chance de rebaixar o rival. Era só ganhar. Não precisava ser de 6, era só ganhar de 1-0, rebaixava o Cruzeiro. E não só perdeu, como perdeu de 6. De um time que estava na boca para ser rebaixado. O Cruzeiro não é nem de longe, né, o maior rival do Palmeiras. Tem muitos times na fila aí, na frente do Cruzeiro, na fila. Quem é o Cruzeiro na fila do pão, né? Mas, se tivermos a chance, mesmo que a gente já esteja fora do campeonato, eu acho que ainda dá. Eu acho que o Flamengo ainda pode perder os pontinhos deles aí. Se a gente continuar ganhando os nossos, se a gente não perder ponto, a gente vai chegar na última rodada com chance de ser campeão. E aí, se depender só de ganhar da gente para derrubar o Cruzeiro, com ou sem chance de ser campeão, tem que matar, tem que cortar a cabeça, tem que mandar pro inferno da segundona. Eles têm que conhecer. A gente já foi lá 2 vezes. E que esperamos não voltar para lá tão cedo. Acho que o panorama aí indica que vai ser bem difícil disso acontecer nos próximos anos. Haja incompetência para voltar àquele estágio, né? Se bem que tem as coisas acontecendo na política do Palmeiras, dá até medo. Mas se tiver a chance de pisar na cabeça do Cruzeiro, não interessa se o Flamengo já for campeão, não quero nem saber, que não pode perder a chance. O Bruno está louco. O Matos não deixa. Você acha que o Matos vai chegar nos jogadores e falar assim: aqui é vocês, eu gosto muito do Cruzeiro, sabe? Que eu sou mineiro e eu não quero que vocês derrubem o Cruzeiro, não. Que eu tenho gratidão ao Cruzeiro. Então vocês têm que ser grato a mim porque vocês estão aqui. Então vocês vão deixar o Cruzeiro ganhar para o Cruzeiro não ser rebaixado para a segunda divisão. Vocês acham que o Matos vai fazer isso? Animal de teta. Depois dessa, vamos terminar o Periscatso de hoje. Agradecendo muito a companhia de todos vocês. Patada hoje, teve mau humor hoje. Tô meio de mau humor mesmo, segunda-feira. Dei patada mesmo. Quem não entende a patada aí, azar. Preparando o espírito para quarta-feira, quando a gente pega o Vasco. Foco no Vasco, foco no Vasco. Tem que pensar no Vasco e em mais nada a não ser o Vasco. Passando o Vasco, aí a gente pensa no Gambá e jogo a jogo. Pensar no Flamengo só na rodada 36. Amigos, muito obrigado a todos pela companhia. A gente se vê quarta-feira na transmissão ao vivo. Vasco e Palmeiras, a partir das 21h15. Zaniolo narra, eu comento. E o Periscatso estará de volta na próxima sexta-feira. Saudações ao Alviverdes.